Venga conmigo se quiser viver. Estamos aqui embaixo, sei lá, oh, meu Deus! Ainda não é o Cat Halloween, não. Eu sou o Goku. Sabe, eu esqueci até minha frase. E antes eu escolhi o Shoutsu. Shoutsu usou self-destruction. Não é muito efetivo. Sim, mas e quem é tu mesmo? Mas é o Rock, cara. A defesa, Dragon Ball defesa. Cara, é isso que eu tô empolgado, a defesa. Sou eu, defesa. Te enganei. Aqui é o Jota e eu assisti há uns 5 meses já. É o quê? Assisti há uns 5 meses. É isso? É, e eu sou o Neto Maru e o meu coração é puro, pura maldade. Ui, que bicha louca. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o maior mangá de todos e anime, né, cara, de todos os tempos. Senhor, opa, vamos falar sobre o One Piece hoje? One Piece. A gente vai falar sobre o Dragon Ball. Dragon Ball Z. É o segundo. E o Akira Toriyama, né, um pouquinho dele também ali, como sempre a gente faz nos casts de mangás. Mas tá bem pouquinho mesmo. E... só um cheirinho. E vamos pros e-mails. Vamos para mais uma semana de e-mails, onde a gente falou de histórias de liseira, né? É um dos episódios mais comoventes, né? E o pessoal achou. O pessoal ali querendo doar, fazer doações, né, e tal. É porque o negócio anda sério mesmo. É doido mesmo, eu tô precisando mesmo. Vamos para os recados semanais. É, para você que se solidarizou com a gente, quer doar alguma coisa pelas redes sociais, né? Exato. Uma parada tipo Criança Esperança, né? Se você quer doar pra gente, você pode entrar em contato conosco através do facebook.com/azileitor, né? Exato, né, cara? A galera vai fazer aquela piada do no céu tem pão, né, cara? É, que hoje já é tão tradicional, mas é isso aí. Deixe a mensagem pra gente em box que a gente manda os dados bancários, né? Exato. Se o cara for também um cara mais dinâmico, tem o nosso Twitter, né? Que é o @azileitor. O site, né? O principal, azileitor.com.br. Tem várias postagens lá e tal. Doe o seu curtir, né, pra gente. Pois é, se você tá meio duro, né? Que nem a gente e tal, não tá com nenhum sobrando, pelo menos doe os seus curtis, os seus compartilhares, né? Pois é. E aí já vale alguma moeda, né, pra gente. Pois é, já entra algum. Né, pro bolso do cara. E se você quiser enviar e-mails, envie pro azilacast@azileitor.com.br. Ou então a gente vai deixar uma outra alternativa aqui, que a gente não tá recebendo alguns e-mails. Você pode enviar pro azileitor@gmail.com. É, envie pros dois, né? Não custa nada. Você digita um e-mail, só envia pros dois endereços aí, que a probabilidade de chegar pra gente é 100%. E outra coisa importante também, comprar pelos links do Submarino. Dessa vez, nessa semana a gente teve uma triste notícia, né, pra galera que é lisa. Pois é, quem tá liso nem lê mais esse tipo de notícia, né? O cara joga assim de longe. O preço do PS4, meu Deus do céu. Inclusive ficaria um programa muito bom, coisas pra se fazer com 4 mil reais, né? O cara pode comprar uma moto, um carro, financiar uma casa. Aguarde que logo mais em breve a gente vai fazer um programa do O Que Fazer com 4 mil reais. Né? Envie o AzilaCast pros seus amigos e avalie lá no iTunes também. Tem uns links aí embaixo também. Nosso ouvinte aqui, o Júlio César da Silva Soares, enviou aqui o Manel na praia. Tem uma foto aí embaixo, né, do Manel na praia. A série dos asilados na praia, né, os paparazzi aí não dando folga, né, pessoal. Exato, cara. Clayton Vitor, 16 anos, Jundiaí, São Paulo. Nosso cidadão mais bem-sucedido é o Cauê Moura, e a mina que dá pro... como é? Jadson de São Paulo. É um jogador, mano, deve ser, né? De São Paulo. Não. E aí, asilados, beleza? Conheci o site de vocês pelo vídeo do padrinho Easy Nobre, mais uma vez o Easy, né? E desde então, me viciei, e vocês viraram meu terceiro podcast favorito. Pelo menos tá aí no pódio. Olha aí, meu cara. A gente tá brigando pra pegar esse primeiro lugar aí, né? Não tá fácil pra ninguém, né? E tal, mas... Faço parte da imensa massa que não manda e-mails. Aí, garoto, né? Pois é. Muito bom o cast de Liseira. Mas não é sobre isso que eu venho lhes falar. É porque o cara é rico, né? Esse bicho aí. É, o cara não se sensibiliza. Então, porque às vezes o cara tá pior que a gente, né? Aí fica... O cara não fala pra não atrair, né? É um raciocínio certo. Tempos atrás, vocês fizeram um cast sobre o Hobbit. Na época, não mandei nem um e-mail, pois não tinha nada para falar. Mas eis que uns dias atrás, estava jogando conversa fora com os amigos e caiu a nossa ficha. Não é nenhum tipo de novidade que o Gandalf não é lá o melhor mago da Terra, não sei o quê. Os outros até dão uma zoada nele, mas a gente percebeu que o Gandalf é o pior mago de todos os tempos. Se ele não é o melhor, né? Então, provavelmente o senhor Pinóquio da Terra-média, o senhor Pinóquio da Terra-média estaria, né? É uma ofensa meio pesada, né? Vocês devem estar se perguntando, por quê? Se você pensar bem, Gandalf não é um homem comum. Ele é um dos 5 guardiões enviados pelas divindades da Terra-média, pois é, né? Quando ela foi criada. Então o bicho ficou umas 5 eras urbano e estudando magias. Para a conclusão do Hobbit, eles ficam encurralados na montanha e precisam subir em árvores para fugir deles. E de cima das árvores ele pega pinhas, incendeia e taca com a mão. É isso aí, ele faz no livro também, né? Não, eu tô entendendo o raciocínio dele. É porque é aquela parada, né? O cara nunca viveu na Terra-média, mas o cara já jogou RPG, né? Então o cara tem um embasamento filosófico. Aí o que é que ele pensa? Um cara que passou 5 anos no pano, mano. É. O cara que passou 5 anos no pano em qualquer RPG ou em qualquer MMORPG, o cara já deve ser no level máximo, né? Eu não sei pelo que o meu cara foi o Manel, né? É só o Manel, putaria aí. Ele diz, dá pra dar provavelmente um dano a longa distância com a pinhelada. Ou seja, não teria sido muito fácil ele ter lançado as fireballs lá de cima? Não. Daria o cara aqui. Porque o Gandalf não sabe lançar fireballs. Como é que ele não sabe, mancho? Aí é ele que tá dizendo aí, né, mano? Ninguém... 5 eras na Terra-média ganhando XP e toda aquela aparência do mago level 99. Sabre, ele não conseguiu lançar uma fireball? Isso aí é o que eu gosto de pensar, né? É, mas cara... também não adianta escrotizar o cara assim, não, mano. O bicho ali é... Vai que ele não quis aprender mesmo, né? Se ele não... Vai que ele tá insatisfeito com o emprego dele, né? Pode ser também, mas às vezes o cara já tá nessa porra há 5 anos, né? Tá querendo que a negada dê as contas dele, né? Não faz o serviço direito, né? Também. Tá só fazendo o mínimo na Terra-média. Pode ser que o Gandalf seja desses caras, meu. O bicho faz apenas o mínimo e tal, e tá valendo, né? Caio César, de Pernambuco, cidade do Recife, ele tem apenas 15 anos. Estou escutando o cast faz alguns meses, mas só agora tomei coragem para mandar um e-mail. Gostei muito e ri muito com o último podcast, que foi o consagrado e comovente Histórias de Liseira, né? E queria dizer que a maior história de Liseira que existe é você pegar a embalagem de extrato de tomate, tirar o papelzinho que vem colado a ela e usar como copo. Eita, porra, ele disse que, inclusive, na casa dele. Tem uns 20 copos assim. Master é o que o cara pegar aquele de requeijão, que é grandão. Não, se é bem, requeijão também. Se bem, mano, que eu fui num supermercado um dia desse, aí eu comprei requeijão. Eu não vi mais vendendo requeijão em copinho de vidro, não, mano. Tem agora o que eu compro muito é aqueles geleia de mocotó, se liga. Que vem no copozão federal, tu é doido, geleizinho de mocotó, tanto é boa como é saudosista. Copo de mocotó também ali é doideira. Ele disse aqui que estava andando de skate com os brothers dele, o Gustavo e o Miguel, num parque que fica aqui perto da casa dele. Daí eles decidiram parar pra descansar num morrinho de grama que tem lá no... topo lá das paradas de onde ele anda. Morro. Quando de repente ele diz que vê dois moleques brigando a uma distância de uns 50 metros. Os caras lá quebrando pau e tal. Bom, com todo o meu poder de bondade, fui até lá com o Miguel pra ver o que estava acontecendo. É, bondade é meio assim, né? Um cara curioso, né? E tal, e bicho. É, mas vamos ver se foi bondade mesmo. É, tá rolando a mão de pé ali, né? Vamos lá. É que na próxima fase ele assume. Na verdade, só queria ver os dois quebrando palmeiras. Bom, chegamos lá, vi que um deles tinha um skate, o outro pedras e um pedaço de pau. De cara, eu apostaria no cara que tava com pedras e pedaço de pau. Bom, depois de alguns minutos, vi que o cara que tava comigo, Miguel, tava indo pra cima do cara que tava com um pedaço de pau gritando, xingando até a pobre mãe do infeliz. Esse Miguel também não bate muito bem da cabeça não, né? Não, né? Pois bem, o amigo destemido aqui, Miguel, partiu pra cima do infeliz alegando que uma das pedras batera em sua perna. Ah, o cara tava a fim de brigar mesmo, né, meu? O cara chega perto de uma briga e tal, aí resvala alguma coisa nele, ele acha ruim, ó. É, bicho ali foi só de curiosidade ali. É, aí, pois é, esse bicho caiu no meio do quebra-pau e tal, e depois de alguns minutos de gritaria e xingamentos, se soltou dizendo que ia chamar os caras da JP. Ixi. Os caras da JP e também a galera do Borborema. Ixi, varia. Bom, JP Borborema são comunidades aqui do Recife. Eita. Um dos caras que tava com ele, tinha uns 5 no total, chegou perto de mim, do meu amigo, e falou: se eu fosse você, saia correndo daqui. Vai chegar uns 40 caras aqui achando que vocês bateram no boizinho. Tá, porra, mas pra mim, já tinha ouvido dizer que o Recife era uma parada zona meio perigosa, viu, mano? Mas nesse estado aí, mano. É doido, mano. Ele foi na defesa dele e disse: cara, a gente não fez nada de errado. Tudo se resolve com a conversa. Miguel foi só se defender e tal. Mas aí o cara já saiu puto porque ele fez Kung Fu estilo Fei Rock Pai comigo. É, esse estilo aí deve ser fraco, né? Fei Rock Pai com PH. É, né? Mas beleza. Eu só acredito se fosse o Maô, né? O Maôzão ali. É, o Maô dá pro cara brigar 40 caras. O Fei Rock Pai aí eu já não garanto muito. Mas bem, como o nosso querido Caio tava acompanhado de um cara que praticava Kung Fu, né? Ele ficou naquela dele. Não, mano, não vai acontecer nada, pode vir 40, porque o meu amigo luta Fei Rock Pai aqui e tal. Fei Rock Pai. Tá sossegado. Ele ainda disse assim: pode vir 1000 caras. Quero ver quem vai tocar em mim ou no Caio. Eu não li o resto da história, mas esse cara tá com a maior cara que vai ser o primeiro a correr, mano. E ele tem cara de correr rápido. Vamos lá. E mais uma vez, o amigo do Malaquiano lá alertou: rapaz, esses caras estão vindo e não tem nada a perder. Eles matam vocês dois só na porrada e depois jogam no canal. Otário. Até aí, a história tá condizente. Uns 5 minutos depois volta o moleque que o Miguel tinha surrado. Vendo que ele não trazia ninguém com ele, arrisquei: ei, mo véi, cadê os 40 negros que vinha aqui? Hein, bichão? Tá com medo, né? Aí o malaca ficou na dele, né? Desconsiderou as ofensas, né? E a galera voltou lá pro morrinho de grama, com a gradezinha e tal, onde estavam todo mundo lá, incluindo o amigo dele, o outro cara lá, o tal do Gustavo. É. Esse morrinho ficava na frente pra uma rua bem movimentada, mas que por alguma razão não tinha nenhum carro passando na hora. Depois de mais ou menos uns 20 minutos, do outro lado da rua, um grupo de aproximadamente 50 pessoas. Maria! Tá pensou, bicho, essa cena do cara sentado no morrinho, porque eu tô imaginando uma praçazinha arborizada, né, e tal, só não tá muito quente nem nada, o cara lá tá descansando. Aí ele vê uma legião de 50 indivíduos se aproximando. Aí ele coloca aqui, pois é, ele coloca aqui. Aí eu pensei em letras garrafas: não pode ser. Maria, o cara dá aquela olhada e não pode ser. Aí eu vejo o motivo de toda a confusão no meio dessa galera. O malaca que tava tacando pedras e ele aí já tava com o cu na mão, né, e tal. Olhou pro lado da gente e vejo meu nobre amiguinho Miguel estava dando tchau com a mão pra gangue que passava. Ixi, é isso? Esse cara, se ele não for muito bom mesmo com que foi esse bicho, não tem um juízo certo, não. Ué? Bom, mais 10 minutos se passaram e depois de muita conversa jogada fora, observamos um maluco com uma bicicleta azul dando uma rabiada na nossa frente, falando: dá tchau agora, filho da puta. no mesmo momento que ele terminou de falar, meu cérebro pensou a processar a mensagem e a ligação dela ao anterior ato realizado pelo meu fiel escudeiro. Era a galera que passava do outro lado da rua, eles vinham nos matar. Foi só virar a cabeça pro lado e ver todos aqueles maloqueiros pulando e gritando, tirando a camisa, balbuciando palavras que se referiam à minha mãe e à minha nobre tia, a dona Zuleide. É isso? Ah, porra, os caras conheciam até a dona Zuleide, mano. Eu imagino 50 caras, tudo correndo, é azulejo. É isso. Bom, a partir desse segundo eu não escutei mais nada e minha cabeça só vinha a imagem do Miguel e eu sendo espancado simultaneamente depois de nossos corpos sendo despejados do canal, como um cara que até hoje ninguém sabe se era o oráculo ou profetizou, né? Pois é. Veja que no meio daquele círculo que se formou ao nosso redor surge o que eu acho ser o chamado Malaca Alfa. Porque toda gangue tem o cara que tá lá pra comandar, né? É, tem o líder, né? Pois é, o Malaca Alfa chegou e perguntou: e aí, mano, quem foi que bateu no meu chapa? Aí eu fiquei gelado na hora, né? Vi toda a minha vida passar pelos meus olhos, tal, tal, tal, né? Pelo menos ele teve uma experiência transcendental, né? Ele viu a visão da morte. Pois é. Não uma das melhores, né? Porque é um cara novo e tal, 15 anos. Bom, quando eu estava prestes a chorar, porque aí o cara pode saber o Kung Fu que souber, né? Aí já tá um negócio meio... Já não dava pro cara confiar tudo no Miguelzão, né? Aí, porque 40 é uma coisa, né? Agora 50, né? E tal. É, e tinha que ser a Maomê, viu? Pois é. Bom, aí neste momento o Gustavo levanta e leva o que parece ser o líder pra conversar. Depois de um longo, muito longo e demorado minuto, Gustavo volta e com a mesma velocidade que apareceram, os malacas somem. Não sei o que o Gustavo falou, provavelmente nunca vou saber. Mas devo a minha vida a ele e, enfim, sei que esse dia eu quase morri. Eu estaria esse negócio do cara negociando alguma coisa, né, com o Malaca, né? Altamente duvidosa essa parada aí, velho. Se eu fosse o nosso querido amigo aí, Caio, nunca cairia bêbado perto do Gustavo. Que ele tá devendo muita coisa aí pra esse tal de Gustavo. Pois é. Vai começar a história do Akira Toriyama. Todo cast ali de mangá e anime que a gente faz, a gente sempre fala um pouquinho do autor, né? Da história dele e tal. Vale dizer que todo mundo, quem conhece Akira Toriyama só conhece ele por duas coisas, né? O Chrono Trigger e o Dragon Ball. Mas o cara o cara tem mais coisas, sabe? Mas precisa demais? Não precisa. Pois é, velho. O Dragon Ball aí, o Chrono Trigger... Tem gente Trigger, que passa uma vida e não faz metade, né? Manel ali, né? Bicho todo trabalhando no mínimo, né? Esse negócio de mínimo. Cara. Nossa. Toriyama, ele nasceu, na verdade, no Japão, né? Todo mundo conhece. Sério que nasceu no Japão? Era massa que eu pensei que ia dizer que ele tinha nascido em Singapura. Pensou se ele fosse russo, mano? Na cidade lá de Kyoto. Deve ser difícil morar lá. É, tá, é doido. Deve ser osso. Ele é filho do Karazu e da Tombi Toriyama. O nome dos caras, né? Karazu é um nome massa. Karazu. É. Parece nome de arma. Caralho, o nome é o Karazu e a Tombi Toriyama. Que merda, hein, cara? Parece aqueles nomes de... Aqueles típicos nomes japonês, aquele... Como é? Não, fugiram na Kombi. Só usa pra frescar, né, cara? Fugiram na Kombi, né? É. Como vários outros artistas de mangá, ele começou a fazer essa parada de desenho quando ele era criança ainda, né? Ele começou a querer a ter gosto, né, por desenhar quando ele era criança e tal. Ele foi influenciado pelo outro grande clássico, que eu não acho tão bom assim, o Osamu Tezuka. Mas eu reconheço que o cara é clássico. Estou errando um porrada de pedrada, viu, mano? Eu reconheço que o cara é mega clássico, mas eu não gosto muito, não, do estilo do cara. É porque tu já é a geração Dragon Ball, mano. É, o é. Tezuka ali é outros tempos, é negócio de guerra mundial e tal. É. Ele foi outra coisa que influenciou também ele, foi a Disney, né, e tal, o Toriyamazão. Eu acho que realmente tem muita coisa a ver, mano, porque a Disney tem aquele padrão, né, de desenho e tal, e ele meio que absorveu isso aí. Sabe também outra coisa que influenciou ele? É. Aqueles shows de comédia japoneses. Como é, mano? Cara, mas parece mesmo, cara, isso que o Neto falou. Parece zoeira, mas parece mesmo. Tipo, se você for pegar Dragon Ball, geralmente a comédia é bem nesse estilo. É, mas é o estilo comédiazão, já é tipo show de calouros japonês. Show de calouros. É porque assim, você vai ver Japão, no Japão, aquela comédia em dupla é bem comum, entendeu? Que o cara vai fazer uma comédia, ele vai fazer uma piada e tal, que nem parece standard comedy, só que com dupla, duas pessoas, entendeu? Mas no Japão, mano, tudo, não existe essa parada do cara apresentar um programa solo, não, mano. Eu tava assistindo um programa, até um canal japonês pega aqui em casa, aí os caras estavam ensinando, mano, estratégias de xadrez, mano. Aí era só um quadruzão, mas eram as cinco pessoas pra dizer o mesmo movimento, mano, e tal. Mas o pior que é verdade, tipo, se você for pegar o jornal de lá, aqui geralmente o jornal é apresentado em dupla. É, lá geralmente são três ou quatro pessoas apresentando um jornal. Ixi, mano. Pior que é isso aí mesmo. É, tu sabe outra coisa curiosa que eu acho do jornal japonês? Porque aqui é uma parada conservadora, né? Aquelas, o CG que aparece lá dizendo as notícias, né? Uma fontezinha normal, azul e branco. No Japão, mancha, esses bichos botam umas paradas onda coloridas. Aí a letra falei, vai... Tem que ter umas loucuras, mancha. Tem que ter um... É, tipo, ó, tem um deles que é pra zoar. Geralmente são dois sérios aí, dois pra zoar. Aí fica, tipo, vai mostrar a notícia. Que nem tu vou ver aquela notícia chinesa que vai falar sobre os protestos no Brasil, vocês já viram? Não. E tem vai aparecer os policiais, aparece dois gorila, né? Com os metralhadores na mão. Não, agora eu vi um vídeo muito bom que é uma milícia do Haiti, né? Dos guerrilheiros e tal. É, esses bichos dão uma metralhadora pro macaco, vocês já viram isso aí? Aí os caras aqui, né? E tal, o macaco começa a atirar. Mas o pior, sabe o que é? Porque isso daí acontece mesmo, porque tipo assim, estavam treinando o macaco pra abrir granada. Aí o macaco fugiu e começou a ensinar os outros. Aí tá tendo uma epidemia de macacos suicidas. E é daí que o Toriyama tirou esse negócio do macaco gigante. Mas esse negócio do macaco gigante já é a parada dele com a cultura japonesa, né? Porque lá isso daí é como fosse uma lenda, que é o macaco chinesa, gigante. Na verdade. Na verdade, quando ele tava nessa época aí que ele era criança, ele tava no colégio, aí ele decidiu entrar na escola de artes, né? Pra aprender mais ainda a desenhar. Uhum. E aí quando ele entrou quando ele terminou ali o ensino normal, ele decidiu: não, não vou entrar na faculdade não, tu é doida. Aí o pai dele virou assim pra ele: filho da puta. O bicho ali, putozão ali. Porque tem esse negócio do cara são tradicionalzão, né? O cara, o pai quer que o cara curse uma faculdade de medicina. Outra coisa, né? Não, nem sempre. Aqui é assim, aqui a pessoa termina o terceiro ano e o pai quer porque quer que ela entre pra faculdade. Lá não. Lá muitas vezes o pai decide que é melhor pro filho ele já entrar pra trabalhar, direto no negócio do pai. E isso não é só com empresa pequena, não, empresa grande também. Porque o pai muitas vezes acha que é mais importante o filho saber trabalhar do que ele saber a teoria de como se trabalha. Mas tem que ver que ele era anos 70, mano. Pós-guerra e tal. Ainda tava bem assim. Né? Era desenhar o plantação de arroz. Então, quando ele completou 20 anos, ele foi trabalhar, né? Arranjar um emprego e tal. Bem, o cara expulsou, o pai dele expulsou ele de casa, né? Deve ter sido. História uma baitola, triste, né? Não sei o quê. Aí ele foi trabalhar numa empresa de publicidade, né? E propaganda. Ele ficou lá por 2 anos, trabalhando lá, todo no mínimo. Fazer tudo no mínimo. Depois ele descobriu um evento de mangás, que é o Monthly Young Jump Award. Aí ele participou, né? Que esse mangá é patrocinado esse evento é patrocinado pela Shueisha, né? A empresa lá da Shonen Jump, né? né, de várias outras... A editora outras... que publica vários títulos, entre eles a Shonen Jump, né? Exato. E, cara, e eles têm, tipo... É como se fosse uma bienal do, dos mangás, né? Lá esse... É porque, assim, ela é um exemplo de empresa, né? Porque ela sempre, geralmente, é a top. Eu acho que ela sempre faz, que ela nunca deve ter saído desse top. Não, e não. Ela tenta sempre se manter. E como é que você faz pra se manter? Os títulos mais antigos, uma hora vão acabar. Uhum. Os novos, você tem que conseguir, entendeu? Então, o que eles fazem? Eles fazem uma... tipo, como tu falou, tipo uma bienal pra poder achar novos talentos, porque os antigos uma hora vão ter que acabar. É, porque tem duas formas de você publicar um mangá, né, como a gente explicou em outros casts passados. A primeira é o cara enviar o projeto, né, e o projeto ser aprovado. E tem outra que é o cara participar desses concursos, né, desses eventos aí. Na verdade, o meio normal de você ingressar nisso aí é você ganhar algum prêmio, né, e tal, sendo visto. Uhum. A gente consegue ver isso no Bakumen, porque o Bakumen mostra exatamente essas trajetórias. Tipo assim, eles vão pro concurso pra tentar ganhar o concurso. Eles competem com um par de gente e tal. Isso você consegue ver mais ou menos nisso. Tem um bom exemplo de você conseguir ver. E o Toriyama, ele participou do campeonato de 77 e o de 78. Nos dois, na primeira ele participou com a Wawa World. Que se tu vê a imagem, nem parece tanto, assim, com o traço do Dragon Ball, era um pouco mais simples e tal. E em 78, ele participou com Mysterious Rain Jack, que já é um pouquinho mais parecido com o Dragon Ball aí, já se assemelha um pouquinho mais. Mas se tu for ver, mano, o traço dele, de um ano pro outro, mas já mudou muito, mano, mudou muita coisa, assim, nos detalhes e tal. E é, nas duas histórias ele não conseguiu ganhar ali. Mas assim, ó, isso que tu falou do negócio de mudar o traço é convencional, mas e a história também. Tipo, ele não ter começado dessa maneira é normal. Por exemplo, Naruto. Naruto não começou daquele jeito. A história, primeira história ia ser completamente diferente. Sim, mudaram sim. Já antes dele ser lançado. Sim, é muito. Mas o que eu acho que influencia mais o primeiro traço do Toriyama. É porque tem duas coisas. Naquele tempo, o traço japonês ainda era um pouco misto do. Traço de animação da Disney com o traço um pouco mais realístico, né, daquela época. E a diferença também é que quando o Toriyama começou, a linha dele era mais humor. Ah, então é quem desenha humor no Japão, a preocupação não é tão grande assim com o traço e tudo mais, em sim com a história, com o conteúdo, sem engraçaralho e tal, não sei o quê. Por isso que ele ainda não tinha muito essa exigência do traço. Tu vê aqui pela foto, velho, que... A primeira foto aqui que tem, aliás, na segunda foto que tem desse Awawa World, o cavalozão preto lá atrás, todo mal feito. Isso parece um jegue, amarrados no pé do pedaço de pau ali, o cara. É exatamente, porque os jegues são mais engraçados do que os cavalos, mano. Inspiração cearense, mano. Aí teve um cara que viu o Toriyama participar desses dois campeonatos, né? O Kazuhiko Torishima, que ele na época era editor da Shonen Jump. Ele tava acompanhando e foi ele que deu incentivo pro Toriyama não desistir, né, de desenhar e tal, que ele achou bom os desenhos dele e tal, as histórias. Aí ele... Não, pera, você disse que o desenho do Toriyama nessa época era bom, ele tava sendo legal pra caralho com o cara. Aí ele pediu pro Toriyama treinar mais, olha aí, ó. Ah, o negócio do treinamento. Aí. Ele chegou assim e falou assim, cara, meu traço é legal, o cara tá uma merda, falou, cara, é legal, que só, legal. Mas se eu fosse você treinar mal um pouquinho, sabe, pô? Ele falava isso pra todo mundo, mano, que ia cumprimentar ele, mano. Não, mas aí... colava, mas isso é uma dica boa, sabia, pro ramo que você faz. Se o cara é muito ruim, você diz, rapaz, mano, treina mais um pouquinho e tal, porque vai que dá certo, né? Aí tu fica na história do cara marcado como, o cara que acreditou em mim, né? Pois é, mano, isso aí é uma estratégia. Boa, sabe? Nota mental. Vou ficar com isso aí. Vai que dá certo. Aí tu percebe de onde foi que o Toriyama tirou aquele negócio dos caras treinarem, né? Pra ficar mais poderosos ali. Dragon Ball, né? Começando a se construir nessa época. E o Kazuhiko Torishima, ele foi ele que, na verdade, muito no futuro foi editor das obras do Toriyama. Ele editou lá o Dr. Slump, Dragon Ball. Todas as obras do Toriyama foi ele que editou. É o cara aí, tá. Ele deu incentivo realmente, né, pra ele. Aí durante esse período, ele publicou outro mangá. Que não foi tão sucesso, né? Tu vê que a história do Toriyama é só ele se fudendo. Se esforçou. Mas tu já vê no nesse Wonder Island, já vê que o traço já é bem parecido com o do Dragon Ball. É. Já é muito parecido, inclusive tem um personagem e é exatamente igual a vovó Uranai, né? Aquela veona lá e tal. Ah, e nessa história aí, mano, tem também um personagem que é muito parecido com aquele... vilãozão do filme que saiu agora. Aquele gatuzão loucura ali. Não, mas tem ele também, velho. Tem sim, dá uma no lida aí. Tem um igualzinho também, mano. É, mas com saiote e tudo macho também. Aí ele também teve. Ele enviou vários projetos, né, pra Shonen Jump. Tudinho ali foi rejeitado ali. Vê que a história desse bicho, velho, tudo. Ele é tipo um. Como se fosse um. Como é o nome daquele cara, mano? Do... Pitang. É como se ele fosse o Joseph Klimber, o bicho tinha tudo ali pra... desistir, não sei o que. Por insistência, né, mano? É, o único trabalho ali que foi aceito pela Shonen Jump foi o Tomato. Dragon Ball. Foi o Tomato Girl Detective, que já parece muito com Dragon Ball, já é o traço total de Dragon Ball aí. Agora isso é uma coisa curiosa, né, mas já pensou se ele fosse um cara que tivesse baixa autoestima, se no quinto não ele tivesse desistido, hein? No quinto, só no quinto não tivesse desistido, baixa autoestima. Que... É o detetive, cara. A garota tomate? É, cara, é. Eu tô... Nossa. Porque naquela época os direitos da Moranguinho já tinham sido vendidos, né? Inclusive a protagonista dessa história aí parece muito com a Bulma. Mas beleza, né? O cara assim. Mas tá certo. Isso quer aproveitar a personagem, rapaz. Engraçado que essa personagenzinha, o Toriyama faz vários easter eggs ali nessa parada. Porque essa menina principal desse mangá aparece como uma figurante num episódio do Dragon Ball lá na frente. Ele faz vários desses easter eggs em massa, né, velho? É o código Toriyama, né? Mas o pior é que, tipo, a plateia também. O pessoal, se for notar pra você da plateia, primeiro torneio, segundo, terceiro, quarto, eles vão, vai aumentando, eles vão ficando cada vez mais velhos. São as mesmas pessoas, só que mais velhos. É verdade, ó. Olha aí, mano. Mas aí, em 1980, ele conseguiu lançar o primeiro mangá de sucesso dele, finalmente, né, o cara ali, Joseph Klimber, né, bicho, já vinha se fudendo, mas conseguiu no final, né, e foi o Dr. Slump ali, aí o bicho conseguiu, ele conseguiu se firmar, né, agora dava pra começar a assumir um crediário, né, assumir o crediário. O bicho ganhou altos prêmios ali com o Dr. Slump e tal, aí já começou a ficar famoso ele. E como todo mangá de sucesso, um ano depois o Dr. Slump virou anime, né? Que é o que acontece geralmente quando o mangá faz sucesso. Sim. Isso aí é um dos auges pro desenhista, né? Quando o mangá dele vira anime, né? Já é o sucesso absoluto, né? Pois é, já é uma consagração. Não, é uma consagração. Sucesso absoluto é quando seu anime tem mais de 100 episódios. Não, mas o Dr. Slump teve 280 e tantos. Pois é. E aí? Por isso que eu falei, que tipo, isso sim é uma consagração. Anime, mangá vira anime é normal. Geralmente eles contratam 13 episódios pra testar. Se fizer sucesso, eles fazem uns 26. Aí, tipo assim, mais que isso, muito, muito raro mesmo. Agora, o Dr. Slump, ele tinha um roteiro curioso, né? Era não pra aqueles tempos ali, que era uma parada zona totalmente aleatória e tal. Acho que eu sempre vi, mas esse Dr. Slump, mas eu nunca li nem assisti, não, anime. Dr. Slump, mas esse bicho parece um Chico City, se liga? Chico City. É uma cidade muito louca que tudo pode acontecer, mano. Na cidade dos pinguins, não? O nome da ilha lá, Ilha Pinguim. Mas tem o cara que é o super-homem na cidade. Tem o cara que é o Chico, sim. É totalmente aleatório, mano. Tipo, os caras tão assim, aí pousa uma nave extraterrestre lá, e vixe, meu irmão, e agora, não sei o que. Tá? Mas o Dragon Ball não é isso, não? Dragon Ball, tu tá aqui do nada, de repente chega um deus no meio da putaria, mano. É? Dragon Ixi. Ball. Não, mas o doutor... Não, mas isso aí tem na Bíblia. Não, mas o Dr. Slump, ele é mais comédia, né? Ele não tinha muita porrada, não, né? É mais não, é totalmente comédia. Né? Caria que o Dr. Slump fez tanto sucesso, mano, que o Toriyama, ele, em 83, criou o Beard Studios. É... o próprio estúdio dele, né? De criação de mangá e tal. Aí, o bicho aí se garantiu, né? Já tava ganhando dinheiro, já tava... É, pois é. E ele criou, depois do Dr. Slump, ele criou mais dois mangás. Foi o Dragon Boy e o As Aventuras de Tong Po. Tong Po, ó, o cara pensa logo do inimigo do Van Damme, né? Exato, cara. Quando eu li isso aí, eu pensei nisso, porra, mas tu percebe que os dois mangás que ele lançou depois do Dr. Slump já é muito parecido com o que veio a ser o Dragon Ball ali. Porque os personagens são muito parecidos, já tinham Shenlong ali e tal. Até porque, mano, tem essa parada do apelo comercial. Porque o Akira Toriyama era um artista bem sucedido no gênero do humor. É. Só que na época, o que realmente dava dinheiro e tal, que era o top, era anime de porrada, exploração, violência e tal. Aí eu acho que o editor deve ter dado a dica pra ele, né? Pô, mas por que é que tu não investe nessa linha mais aventura e tal, porrada, não sei o quê? A galera considera esses dois mangás aí porque eles serviram de embrião, né, pro Dragon Ball ali e tal. Assim, direto, né, cara? Porque até a Chichi e o Goku são exatamente iguais, cara. Mudaram pouquíssimas coisas. Doido, ele só mudou alguma cor do corte de cabelo, viu, do cara do Dragon Boy ali, pronto. O cara trocou o cabelo, tá tudo certo. Mas, tipo, é que nem o cara do Saint Seiya, o nome dele? Masami Kurumada. Sim, o Kurumada. O Kurumada, ele faz meio merda, acho que todo anime dele é o mesmo principal. Mas no Kurumada é demais, mas é o porra, o cara que... Aí tu vai dizer, que o Dragon Boy é diferente do Goku, esse bicho é a mesma merda, mano. Ah, mas o Seiya é igual, é ele em todos os mangás, mano. Não, a diferença, velho, porque assim, o Akira Toriyama, ele desenha os caras no mesmo padrão. Vamos dizer, o padrão de olho, a estrutura corporal. O desenhista do Cavaleiro do Zodíaco, ele desenha o Seiya, e se você pegar a imagem do Seiya só mudando a roupa, é os personagens de todas as histórias dele, né? Cara, só aprendeu o modelo, foi? Só tem um mangá, né, que ele muda aí o principal, o Shiryu. É o que o Shiryu é um caveco? Tem um que o Shiryu é traveco. Que o Shun é uma mulher? É, acho que é. Olha aí. É o de boxe, né, não? É o de boxe. Sendo que aí, em 84, finalmente ali, a Akira Toriyama lança o mangá dele de maior sucesso. E que viria a mudar toda a história do que se conhece como mangá hoje. Exato, cara. O Dragon Ballzão, né? Surgiu em 84. Dragon Ballzão Zedzão, né? Dragon Ball ali, mas tu é doido, foi uma revolução muito grande, mas no Japão, tu é doido, é... Foi uma loucura, mas na verdade, no começo, Dragon Ball ia ser só de humor, né, como o Dr. Slump é. Mas é como o Neto falou, os caras deram a dica, né, pro Toriyama. Rapaz, se tu fizesse esse negócio de luta, mãe, e tal, aí o Toriyama já era fã dos filmes do Bruce Lee, Jack Chan, Jet Li, né, e tal, assistia filme de Kung Fu que são uma porra. Ele pegou e colocou no molde daquelas histórias chinesas ali, daquele A Jornada do Oeste, do Sun Wukong. Aí pegou esse folclore e criou o Dragon Ball, né, em cima disso aí. Qual é o folclore do Wukongzão? É o A Jornada do Oeste, que é um livro. Macacozão, que quem não louca. Sabe a mitologia do Kong, joga LOL, que lá tem a história dele. Mas o Wukong, ele era o negócio do rei macaco, né? Que ele tinha a nuvem e o bastão que cresce e tal. Aí ele ficava fresco. Inclusive o Kong do LoL também, tem esses dois aí. É, referência direta, cara. Ele ficava refrescando com os outros deuses, aí os deuses ali pra frescar com ele, mandar ele pra terra, pra ele se acalmar um pouquinho ali. Aí é um cacho, né? Quando o cara pra terra aí é pra... Foi pesado. Mas a terra você tá muito exaltado, né? Mas aí o cara manda o cara pra terra com o bastão e a nuvem, aí não adianta porra nenhuma, meu cara. Eu me lembro, mano, até hoje o primeiro episódio que eu assisti Dragon Ball no SBT ali, vixi Maria. Gostei. Na época do SBT, o Dragon Ball pequeno, que foi aquele do que o Goku vira um macaco gigante. Eu, na verdade, mano, assisti Dragon Ball achando que era o Fly. O traço era parecido até. É bem parecido, mano. E quando eu assisti, eu vi o Fly, ó, tá passando. Aí quando apareceu o macaco gigante, eu, vixe, meu irmão, já vi isso aí, velho. Que putaria é essa aí? Quando eu vi, vixe, mano, um desenho novo, mano, olha aí, mano. Devo confessar que eu não lembro do episódio de Castle Dragon Ball. Ah, o primeiro que eu vi foi o das calcinhas lá do Shenlong. É o mesmo, né, não? É, antes dele virar... Aí, se não for o mesmo, é o depois. É. Que ele perde a calcinha, ele prende a galera, o Goku sai ali como macacuzão. Dragon Ball também eu devo ter, porque esse é bem nos primeiros episódios mesmo. Eu devo ter pegado também, mais ou menos por aí, um dos primeiros e tal. Que o SBT aqui pra gente, nessa época aí, pra gente aqui de Fortaleza, tinha essa parada do cara não poder acompanhar muito bem, porque entrava a programação local, né? Exato, dá uma raiva. Que nunca foi boa, cara, e só atrapalhava. É, mas até hoje essa bicha é derrubada. Acho que eu fico puto demais, eu ficava muito puto, porque passava tipo assim, meio dia, né, Dragon Ball. Aí era exatamente ali que começava um programa rei de culinária, mano, um véia chata que só uma porra. E até hoje ela tá com esse diabo desse programa. Mas, irmão, tinha muita raiva, mano, desse programa aí de culinária, mano. É porque, mano, o cara via a vinhetinha do Dragon Ball chegando, que começava a música, né, aí quando dava o tararam, aí começava o de culinária, mano. O cara, puta que pariu. O interessante... E era um corte seco, né, mano? É, mas é isso que eu ia falar, tipo assim, interessante que todo mundo tinha raiva da programação do SBT, e pouca gente tinha raiva da programação da Globo, porque também ninguém sabia que dois desenhos da Globo eram cortados sempre. O Super Pig... Não era só Super Pig. Aquele anime de robô é o Heavy alguma coisa, esqueci qual o nome. Que é mega foda esse desenho. E tipo assim, ele era cortado aqui, nunca passou na TV aberta, porque aqui era cortado. Pra gente, a gente nunca assistiu por causa disso. Eu assisti ele na Fox Kids, ele passava na Fox Kids, e quando veio pra cá, não passou por causa disso. Eu nunca vi, mano. Não, mas é por isso que eu tô dizendo, tipo assim, porque na Globo, eles tinham a decência de colocar o corte da parte final, eles dando tchau, entendeu? Então parecia que realmente o programa tinha acabado. Agora eu me lembro que pros desenhos que passavam na época, o Dragon Ball pra mim chamou muito mais atenção, até mesmo do que o Fly. Pra mim esses bichos estavam pau a pau ali, mas o Dragon Ball tinha uma paradazinha que cativava mais. Acho que eu não sei o que é, mas porque na época do Dragon Ball já tinha passado, né? Cavaleiros, o Yu Hakusho já era o auge. Conhecido. Mas o Dragon Ball, mano, ele tem tipo, sei lá, mano, uma simplicidade assim, sei lá o que é. Tem tipo uma magia, mano. O Dragon Ball tem a magia do random, cara. Você tá andando, de repente, joga o D20 aí, vê que vai aparecer. Que é do nada, mano, as coisas do Dragon Ball. Não, mas achava foda, cara. Não, o que eu acho foda, mano, é porque pode até ser que seja random, mas o cara tem alguma coerência, mano, no final de tudo. O cara olha assim, realmente fez sentido isso aí. E o Dragon Ball também tinha uma parada fantasiosa, mano. No primeiro episódio, ele tava andando aqui e tal, o cara já via que ele era porradeiro, era forte. Aí aparece, mancho, tá um pescando, homem tigre marginal, mano, querendo roubar ele e tal, um bicho grandão. O cara, vixe, meu irmão, nesse universo aí os animais conversam e podem assaltar as pessoas, ó. Mas era loucura que, tipo assim, o Dragon Ball, ele enfrentava desde animais a organizações do mal, a assaltantes, a, sei lá, dinossauros, né? Tipo, era completamente louco, mano. Eu acho que é isso que é o chama da série, mano, que é uma coisa muito... É um universo muito bem criado, mano, Dragon Ball. Agora, sabe qual é uma parada que é genial, mano, no Dragon Ball, pro público? Que ele tenta capturar. É por isso que hoje em dia o formato dos anime shonen de sucesso é o formato Dragon Ball. Que você pega a estrutura do primeiro episódio, mano. Ele tem um personagem meio burro, né, e tal, aí já o cara já se identifica, vê que o Goku é meio... O nosso, no caso, é o Manel. Pois é. Aí o cara vê se o Manel é o Goku, quem colhe vocês dois é a Buma, cara. Ah, eu sou o Vegeta, eu sou o Vegeta. Bicho, se o Neto for a Buma, fudeu, viu, cara? Tô louco, velho. Rapaz, aí, isso, mano, quer dizer que tu é o Yantia? Vixe, já vem. Só o Jota morrendo, né, no meio do programa. Aí, beleza. Tem um personagem meio burro que só por isso ele é carismático, né? O cara, vixe, mano, não sei o que, o bicho é meio ignorantezão e tal, né? Comendo uma mão e tal. Aí o cara é porradeiro, né, e tal. Tem aquela parada das artes marciais. Aí tem aquela parada das piadas, que esse bicho é meio engraçado, né, e tal. Esse bicho contando uma piada pro macaco, é só ele e o macaco que entende. Sobe as risadas de fundo. E tem outra coisa também genial, mano, que o Dragon Ball já tem leves doses de erotismo. Peraí, não. Leves não, cara. É bem isso, é hard, cara. Pois é, mas já tem essa putaria dos caras interessados em ver a calcinha da Bumi e tal. Cara, dá dois tapas assim, pá, pá, pá. Essa parte aí é muito massa. Mano. Puxar, mano. Ele nunca tinha visto uma mulher na vida dele, né? Ele olha assim, vixe, meu diabo é isso e tal. Cadê? Não é putaria nessa hora que a galera fresca, mano, que ele diz que, não, eu sempre dormi no colo do meu avô ali. Aí o cara, diabo é isso, mano, o que é que esse velho fazia? Eu fico assim. Aí é isso que eu tô dizendo, mano. Você vê que tem um humor, tem uma malícia, mas um pouco assim, inocente e tal, é o humor característico do Toriyama. Aqui dali vai começando a cativar o cara e tal, é uma parada meio leve, mas ao mesmo tempo que envolve, não sei o quê. É a putaria master, né? E o cara fica curioso pra saber o que diabo é esse negócio das esferas do dragão, né, e tal. Uhum. A parada zona massa demais mesmo, é até doido. Agora, uma coisa é certa, viu, macho? Se a galera acha foda o anime, acho o mangá é demais, mano. Tu é doido, mano. Mangá eu acho uma das coisas mais bem feitas ali, já feitas em questão de mangá, mas assim, de obra e tal. Isso aí, sem dúvida, mano. Pra época que ele foi desenhado, isso aí, mano, é um negócio impressionante. Você pode, hoje em dia, se você abrir o primeiro mangá do Dragon Ball, pra tudo que você assiste hoje, ele é muito bem feito. Agora, se o cara passar um comparativo, mano, tu pega a primeira edição do Dragon Ball, do Cavaleiro do Zodíaco e do Hokuto no Ken, que era os top na época, macho, é abissal a diferença. Acho que você é doido, é incrível, mano. O cara dos Cavaleiros não sabe desenhar, né, mano? É um ponto. A tarefa que eu acho do traço do Kurumada é que ele vai fazer um músculo, mano, e parece que o músculo é meio, sei lá, mano, parece de papel, mano, assim, os bonecos. É. Aí não tem proporção, os caras é tudo traduzão assim, a perna é em formato de cone. Não, eu não digo nem isso não, mano. Quando o cara tá de frente, tá de lado, ele tá olhando pra onde, mano? Perspectiva tá meio falha. O cara não sabe nem pra onde é que o cara tá. Otaria, agora tu. É verdade, ó. Agora tu pega, mano. O mangá do Dragon Ball, mano, Akira Toriyama, é. Acho que é uma coisa assim, muito bem proporcional, mano. Assim. Não, isso aí. Já sei pra onde os caras estão olhando, mano. Já é uma melhoria. O que eu acho impressionante, mano, é isso aí que ele consegue fazer. Porque você olha o traço dele, mano. Parece que o universo é meio pocket, né? Assim, é meio. É, mano. Corpinho pequeno, cabeçona e tal, mas é tudo tão proporcional. Tudo tão bem dimensionado, eu fico impressionado. Sem brincadeira, o desenho do Akira Toriyama, pra quem só assistiu o anime e nunca leu o mangá, mano, tem que ver o mangá, porque eu acho que o sucesso da obra vai do mangá. O mangá é absurdo. Pega aquela primeira parte que o Goku se encontra com a Bulma, que ele levanta aquele fusquinha, uhum, que o cara vê num quadradinho só o Goku levantando o Fusca, aí a Bulma tá dentro do Fusca, aí o cara vê que é tudo proporcional, mas sim, o Goku é meio pequeno, mas dá pro cara ver o que sim, é. Sim, em relação ao Fusca, o Fusca cabe duas pessoas, né, proporcionalmente e tal. Exato, velho, tu é doido, é foda demais, velho, isso aí. E pro cara que é mais jovem, né, e tal, o mangá é bem mais pornô do que o anime, né? Incentivando o público jovem, né, a ler. É, porque o cara que só assistiu o anime achou que a gente falou que a história era meio erotizada e tal, tinha alguns pontos que não, mas se o anime é meio leve, mas é porque você não viu o mangá. No mangá tem muito mais cenas ali do que foram cortadas. O que é legal é isso, né? Porque o traço do Toriyama, apesar dele ser simples, ele é simples, mas é muito detalhado, assim. É um traço limpo e tal, porque tu pega o Hokuto no Kema na época, um traço poluído e tal, cheio de rachura. Cara, tá com areia, né, senhor? Me lembro do traço do One Piece, mano, que é limpo. No começo, tu pega os primeiros, o One Piece é bem limpinho também. Mas eu acho que não deve comparar o Dragon Ball com o Hokuto no Ken, cara. Porque o Hokuto no... Eu não vou conseguir falar esse nome. Hokuto no Ken, cara... Ele, tipo assim, ele tem um problema, tipo assim, ele. O problema de comparação, que tipo assim, o Dragon Ball, ele nunca teve um público-alvo adulto, cara. O Hokuto no Ken. Hokuto no Ken. Ele é um público-alvo dele, são os adultos, cara. Não, ele é um anime sem nem. Ele era da Shonen Jump, mano. Não, ele era. É o que eu tô dizendo, mas a gente tem que comparar o Hokuto no Ken, porque antes do Dragon Ball, o que mais vendia dentro da Shonen Jump era o Hokuto no Ken. É, É por isso que eu tô dizendo que a gente se baseia nele, porque quem sabe ou conhece a história dos mangás do Japão, o cara tem que se basear pelo top. O que vende mais é o que dita o mercado e... Mas sim, mas o que eu tô dizendo é que é tipo assim... A parada dele é que, tipo assim, comparar os traços não se deve, porque, tipo assim, o Dragon Ball, ele deu certo exatamente por isso, porque ele não tentou copiar o traço, nem criar um traço parecido, ele criou uma coisa totalmente do zero, porque se o quem ditava a época, se quem ditava a moda na época era o Hokuto Tonoken, O Hokuto no Ken, cara, se ele ditava as regras, tudo tentaria imitar ele. O Dragon Ball fez exatamente o contrário. O Dragon Ball foi completamente oposto e fez tudo ao contrário dele. Tipo assim, ele é mega destruído, o cenário é fodido, não tem proporção nenhuma, tudo exagerado. Não, porque assim, o Hokuto no Ken tem vários mangás que parecem com ele, o traço. Pois é, mas é isso que eu tô dizendo, que tipo assim, o Dragon Ball, ao invés de o Dragon Ball pegou tudo isso, cara, moda, e fez uma coisa completamente oposta. O Dragon Ball não é feito pra adulto, o Dragon Ball foi feito pra adolescente, pra jovens. Já é uma coisa mais limpa, entendendo? É completamente oposto, ele não pode, se deve comparar o traço, porque o Dragon Ball não tentou nem chegar perto do traço do Hokuto no Ken. Pega também o Cavaleiros, tem vários outros mangás e animes, né, que parece muito com o traço do Cavaleiros também. É o que eu tô dizendo, naquela época o traço é parecido, se tu pegar o traço do Hokuto no Ken pro do Kurumada, tu nota semelhanças, assim, entendeu? Do estilo e tal. O Dragon Ball realmente é revolucionário. Pra época, é o tipo daquela coisa que, vamos dizer, Dragon Ball, se saísse hoje no mercado, ainda seria atual. Você ainda aceitaria, gostaria e tudo mais. Sim, mas falando assim, tipo assim, eu acho que comparar é que nem comparar, por exemplo, o Nintendo Wii com o PlayStation 3. O Nintendo Wii é feito pra um tipo de jogo e o PlayStation 3 é feito pra outro tipo de jogo. Sim. O público-alvo é um, o público-alvo é outro. Por isso que eu digo que não se deve comparar, que são duas coisas completamente distintas. Apesar dos dois serem videogames. O mangá ali, ele já não era mais aquela coisa suja, né, e tal. Tinha que ser mais limpo, um traço mais dinâmico, né, e tal. Mas assim, aí, ó, de uma hora pra outra, mano, surge uma legião de fãs, porque é um pouco do que o Jota falou. A história do Hokuto no Ken talvez não cativasse, sei lá, o público de 12 anos pra baixo. Agora o Dragon Ball, mano, isso aí em termos de marketing, mano, a editora enlouqueceu, mano, que o Dragon Ball pegava de 5 ao coroa de 60, todo mundo ali engajado na história e tal, não sei o quê. Aí alavancou as vendas de uma vez, mano. Foi foda, mano, porque na época que ele saiu, 84, o primeiro volume vendeu 280 mil cópias, mano. Isso nessa época foi um absurdo muito grande, velho. Se duvidar até hoje é, cara. Porque o... Tu vê agora o One Piece, vende 1 milhão de cópias em uma semana. Não, mas antigamente... quando ele vende bem. Não, quando ele vende bem. E o One Piece é o que mais vende, você tem que pegar isso. Mas... É um anime completamente novo, que veio do zero e conseguiu isso tudo de fã. Mas antigamente, mano, antes do Dragon Ball não era assim, né? O Dragon Ball é que espalhou a febre, mas tu é doido. Se você é otaku hoje, você tem, sei lá, menos de 30 anos, o que você gosta hoje de anime, de mangá em virtude de Dragon Ball, mano. Foi ele que moldou o esquema de otaku e tal, da cultura que a gente tem hoje de animes e mangás. É, até porque se tivesse pegado pelo Hokuto no Ken, tinha passado por... Tinha Mad sido Max, anime... né? O não, nosso tinha, deus tinha... era o Mel Gibson. Agora, não. Né? Tinha ficado animes tipo o Rikyo. Saca o Rikyo? Tinha ficado... Os animes, imagina hoje em dia os animes tudo igual o Rikyo, cara, que merda que ia ser. Rikyo é top. Ai, sem fuder, pô, Rikyo. Leia o Rikyo, o cara parou um misto com a mão. Macho, o Dragon Ball é tão foda ainda que eu li um artigo dizendo que em todos os países que o Dragon Ball é publicado, o Dragon Ball se torna o mangá mais vendido daquele país. Exato, né, mano? O cara... Em todos, mano. O país já tem lá seu estudo de mangá feito, chegou o Dragon Ball pronto, ele vende mais. Não sei hoje em dia com a questão do One Piece, né? Não, acho porque afinal que... de contas o One Piece é o maior. Mas eu acho que mesmo assim, mano, acho que se Dragon Ball chegar, ele... Acho que é baixo, hein, mano? O ruim é porque... já vende aqui há décadas o Dragon Ball, já deve ter sido relançado algumas vezes. Já tá na terceira reedição aí o Dragon Ball. Pois é. Caralho. verdade. One Piece tá na segunda. Agora o One Piece é o... como é? O herdeiro espiritual da obra. Pois é. Mas o pior que é mesmo. Tipo assim, você vê que ele pegou tudo que tinha de bom no Dragon Ball e ampliou aquilo. Porque, tipo assim, tudo que tem de bom no Dragon Ball tem no One Piece, e ele pegou e melhorou tudo que tinha ao redor, cara. Porque, tipo assim, tudo que falta no Dragon Ball tem no One Piece, cara. E o cara que é mais fanboy de One Piece, não acho que é isso, mas eu tenho uma entrevista de um programa que é um apresentador tipo o Jô Soares, né, e tal. Aí ele chamou o Eiichiro Oda, que desenha One Piece, e o Akira Toriyama, mano. Mas tu é doido, o Eiichiro Oda, quando vê o Akira Toriyama, mano, o cara vê que ele idolatra o cara. Não, mano, não sei o que e tal, minha obra não chega nem perto, o cara é um monstro sagrado e tal. É doido. Aí o Akira Toriyama, bicho todo humilde, né, fuleirazão e tal. Não, mano, que é isso, jovem, não sei o que. Mas tipo assim, cara, apesar de eu ter falado que o One Piece é um maior, nunca teria surgido One Piece, Naruto, Bleach, qualquer coisa que você gosta hoje em dia sem o Dragon Ball, cara. O Dragon Ball é a base de quase tudo que existe hoje, cara. Os fatos são esses. Dragon Ball é a base, One Piece é o maior. É porque todos esses que tu falou, na verdade são três, né, que são os considerados colossos dos mangás, né? É o Dragon Ball, Naruto e One Piece. E sim, o Hunter vs. Hunter. Hunter vs. Hunter é o caralho. Tem até um jogo, né, de, acho, PlayStation 2, que é os três, crossover dos três. É, porradaria fumada. No novo jogo que vai sair do Dragon Ball, tem uma skin do Goku vestido de Naruto, mano. Aí, mano. Sim, tem. Mas todo... acho que vai ter um crossover do Toriko, Naruto e Dragon Ball, né? Acho que o Toriko... Isso, também. Já teve, né? Eu acho que o Toriko, mano, é um dos que tem potencial pra se tornar um que o Dragon Ball foi, mas não sei, né? Até agora... Não, porque assim, eu acho que o meu defeito com o Toriko é que ele pegou tudo que o Dragon Ball é, ele tenta ser exatamente igual ao Dragon Ball e não melhora nada, entendeu? Uh-huh. Ao contrário do One Piece. O One Piece pegou tudo que tinha de defeito no Dragon Ball. Melhorou ao extremo, cara. É porque eu acho que o One Piece é o Dragon Ball pra nossa geração. Sabia? É. O Dragon Ball causou uma revolução muito grande no tempo dele. E pra nossa geração agora é exatamente One Piece. E não venha falar de Naruto, não, que o Naruto trouxe nada novo. Não, o Naruto, a fase dele foi muito boa. Eu fui o maior fanboy de Naruto, mas já foi, o Naruto, né? Não, mas falando sério, o Naruto não trouxe nada novo, entendeu? O One Piece, ele traz coisa nova. Nós estamos falando aqui de revolução. Então é só coisas que trazem novas. Esses três mangás têm em comum, é porque eles criam um universo diferente, mano. Eles criam, tipo, eles têm um universo próprio deles e tal, tem aquela coisa do Dragon Ball. Se o cara... Mas não é só isso, cara. Porque se você for pegar isso, por exemplo, aquele anime merda, o Aoi no Exorcist. O Aoi no Exorcist? É. Ele cria um universo totalmente novo. Você vai pegar e, tipo assim... Não, mas... Ah, é o universo novo. É, tipo assim, no Dragon Ball, ele vai te mostrando o universo e você quer conhecer cada vez mais o universo. É. Ele não te força o universo. O Aoi no Exorcist... Aoi no Exorcist. Tá difícil hoje, tá, Exorcista Azul. O Exorcista Azul... O Exorcista Azul. Hoje tá foda, hein? Não, cara, tu não tá entendendo. Eu sempre tive problema com nome de anime, cara. Eu sou horrível pra nome de anime e nome de autor. Eu posso ter assistido 500 vezes, eu não sei falar o nome. Tá bem, o cara não consegue dizer o nome do anime e do autor. Mas assim, ó, o Exorcista Azul, ele tu basicamente... Tu me lembra que da próxima vez que a gente for jogar imagem e ação, não botar o J no meu time, né? Não, mas falando sério, tipo assim, se você já assistiu ao no Exhaust, ele vai pegar assim, ó. Ele vai pegar o universo e ele tem um universo completamente novo, cheio de detalhes, cheio de coisas, e ele fica te forçando a conhecer o universo, entendeu? Uhum. E isso torna o anime e o mangá completamente chato. É, só assistiu anime, não sei mangá. Completamente chato, cara. É sacal. Não, mas você fica de saco cheio de tentar conhecer. Ele, tipo assim, ele fica te forçando o universo, sabe? E isso é um saco. Tipo assim, criar um universo novo não é o suficiente. Você tem que fazer a pessoa querer conhecer o universo. Legal. E esses três conseguiram fazer isso. O legal do Dragon Ball, mano, é que o cara absorve o universo, mano, naturalmente. Porque o cara, tipo, se eu te disser assim, Jota, como é que é uma casa no estilo do Dragon Ball? Aí tu já sabe como é a casa do Dragon Ball, né? Aquelas casinhas redondas e tal. Pois é, isso que eu tô dizendo. Ele não precisou chegar a falar assim, ó, que interessante, essa casa é redonda, não sei o quê. Ele não precisou falar isso. Você quis saber, e por você querer, você notou, entendeu? É porque o Dragon Ball, ele não tenta se levar tanto a sério. Ele vai na pegada dele, igual no Eita, foi mal. Ah, igual no Exorcist. azul. Eu falei três vezes direito. Exorcista azul. O Exorcista Azul, ele tenta se levar mais a sério do que ele realmente é. Uhum. Não sei se tu pega, se tu vê isso também. Mas é? Eu acho. O que eu acho é exatamente isso. É que esses três animes, o Dragon Ball, o Toriko e o One Piece, eles são mais leves, assim, se liga, não é aquela... Porque se tu pegar, por exemplo, o Naruto, que é um mega sucesso, a primeira trama dele é meio sinistrona, mano. É um negócio de roubo de pergaminho, assassino, o cara xingando a mãe, o cara que não tem mãe e tal. A segunda saga é logo o assassinozão Fodivers, negado partindo. Diga-se de passagem que foi a melhor fase do Naruto, né, cara? Até hoje, cara. Chegou perto. Até hoje o cara é conceituado e tal. Aí essas outras três, eram uma paradazinha mais leve e tal, aquele, sabe, não é tão chocante, porradeira e não sei o que, não é tão o cara é o cruelzão e tal. Ainda é uma parada que o cara vai se adaptando e tal. O próprio One Piece, o primeiro cara fodão que ele enfrenta, que é o Bug, ainda é um palhaço, né? Cara, e tal, isso é muito escroto lá, pô. O cara, vixe, é um palhação e tal, ele é escroto, mas ao mesmo tempo ele tem um narigão, não sei o que, É foda que e até palhaço, hoje ele tá na série, mano. É foda que assim, o vilão é um palhaço que se leva a sério e o principal é o cara que é o principal e não se leva, tipo, é completamente oposto. Eu acho massa é uma cena do One Piece que tá ele brigando com o Bug, aí ele, o Bug mostra o poder dele, que é se dividir, né, as partes do corpo dele. Só o Luffy falando, vixe, o bicho é um monstro, velho. Aí aparece aí... a seta zona e homem borracha. Cara, isso aí, eu acho o One Piece tem essas sacadas, cara, que são geniais, cara. Tipo... É o Dragon Ball ali, na época que ele passou no SBT, mano, passou tão quebrado do jeito, mano, e foi tão assim, mano, uns horáriozão muito louco. Eu me lembro de ter assistido toda a série ali, foi até a parte do tal Pai Pai só, ele comprou o CEO assim, e não comprou todo não ali. Eu acho que no SBT não passou todo, aí passou de novo incompleto, depois passou completo. Não, ele... Eu acho que... A primeira vez que passou, não passou completo não, isso eu tenho certeza. O que aconteceu foi o seguinte: ele não passou completo, aí depois a Globo comprou o Dragon Ball Z. Exatamente, foi na Globo que passou completo. Aí na Globo o Dragon Ball Z foi um sucesso, a saga do Majin Buu, eles compraram o primeiro ali, completo. Aí na época do SBT foi tudo quebrado, mano. Não me lembro de ter assistido assim, completo, assim, tudo na ordem cronológica. Eu assisti completo, eu acho que só na Cartoon. Na Cartoon passou completo, bonitinho. Porque eu não lembro, mano, onde é que tá inserida a saga da Red Ribbon, do tal Pai Pai, do Piccolo. Eu me lembro que no SBT passou... Teve a primeira vez que tu passou, é o que tu tava dizendo. Foi até a saga do tal Pai Pai, que ele, o vilãozão macho, não sei o quê. Aí teve um período no SBT que chegou a passar a saga da Red Ribbon, que eu me lembro que eu assisti. A saga da Red Ribbon é antes do tal Pai Pai. Sim, é. Não, é. É antes, absoluta. É o tal Pai Pai depois do Piccolo, né? Não, já? Não, mas eu acho que ele volta a enfrentar a Red Ribbon, mano. Então só depois, né? Na Saga do Céu, eu acho. Eu acho que é só na Saga do Céu que ela volta também. É mesmo aquele cara que é um cara da Red Ribbon, que é ele um é gay? Meio homossexual. Não, que ele é gay. Ele é gay. Pai, ele é gay mesmo. General Blue, né? ele não parece um gay. Ele é gay. Eu sei, mano, que tem essa primeira saga, né, do Pilaf ali. Pilafzão. Cara, o Pilaf é... Daria, o bicho só quer, como é, arranjar uma namorada ou pegar uma calcinha, sei lá o que. Os motivos. Cara, são muito louca. O Dragon Ball genial é isso. O cara vem num mecha pra, tipo, roubar a calcinha, cara. Isso é muito escroto, cara. Taria, Pilaf. Aí tem a saga do torneio, né? Tem uns torneiozão muito louco ali, que aparece o Jack Chun. Né? Cara, isso aí um torneio, foi que criou, como é que se diz? Um grande recurso que hoje é extremamente aproveitado pelos animes e mangás, viu, mano? Essa sacada do Toriyama até hoje é usada descaradamente e gera altos níveis de audiência. A gente tira por aquele animezinho, e o Yu Hakusho, que é todo baseado nisso. Funcionou, cara. Funcionou. Fodamente, cara. Yu Hakusho é muito foda. Os torneios do Yu Yu são foda, velho. É, mas é esse recurso ao extremo, né, cara? Eles pagam royalties até hoje. É. que é legal é que os personagens vão, tipo, evoluindo, né? O cara vai adicionando uns personagens interessantes, né? O Kuririn ali na época. O Kuririn era forte, né, cara? Na época que o Kuririn era forte ali, né? Não, mas eu achava legal que, tipo assim, ele tinha uns dois discípulos do Mestre Kami. Aí é, isso aí. Aí é, tipo assim, o Goku, que era completamente idiota, não tinha manha nenhuma, e adorava treinar, e o Kuririn, que era mega preguiçoso e era cheio das manhas, né, cara? Isso era muito massa, cara. Era mala, viu? Mas aquele Kuririn ali. Cara, e é quando ele pega a nuvem voadora, né? O Mestre Kami assim, vixe, tu tem a nuvem voadora. Aí o Goku tem, não sei o quê. Aí o Kuririn, não, mas eu também consigo subir e tal. Ele vai tentar subir aí, bó, do chão. Eu vi alguma animação que, tipo assim, os caras tudo, ah, é, está assim, o nosso carro quebrou, tá? Vou ligar pro meu amigo Goku, pedir coisa pra estar aí, pede a nuvem. É, a nuvem dá pra todo mundo, tá? Vamos voar. Ano, vai ser legal, é? Mas só pode subir quem tem o coração puro, precisa arrumar pé mesmo. Tá todo mundo fudido, mano. Ninguém subia na porra da nuvem, mano. Eu acho que putaria o... a primeira vez que o Goku aprende o Kamehameha, o Mestre Kami vai apagar o fogo, né, da torre lá do pai da Tite. Que, diga-se de passagem, que é uma das partes mais foda que tem, cara. Aí ele vai e chama o Mestre Kami pra apagar, né, o fogo ali, os mega bombados ali. Mestre Kami, todo mundo vê ele. Porque, tipo assim, até aquele momento, você achava que o Mestre Kami era um mestre que, tipo, não tinha nada. É que nem o Mestre Yoda, entendeu? Ele aparentemente não tem força. Ele parece ser fraco, ele parece inofensivo. É. Aí quando você vê ele ficando bombado, cara, e dá aquele Kamehameha assim, desviando pra poder apagar o fogo, é irado. Você fala, caralho, esse bicho é foda pra cacete. É loucura, Mestre Kamizão. Esse Kuririn bicho era chegou desvalorizado, mas o Mestre Kami, toda a cena desse bicho era ele lendo uma revista de mulher pelada, né, no banheiro, essas putarias. Mas o pior que era, ele ia e parecia que ele não queria treinar, os caras falavam, vai atrás da porra da pedra, e o cara sentava e ia ler pornografia, cara. É doido aquela cena que esse bicho pula na nuvem, mas ele cai de costas ali, todo morto, ó, tentando se levantar, engembrado. Tentaria que ele pega e chama aquela tartaruga zona, né? Vai voando na tartaruga. Que diabé isso aí. Tentaria, tartaruga toda preta zona ali. Mas isso era uma coisa legal, que, tipo assim, uma coisa legal de se notar no Dragon Ball é que o Mestre Kami, ele é mega forte e ninguém nunca vê ele lutando. Ele é um mestre de verdade, entendeu? Que tipo, ele não luta, não é igual o Mestre Yoda. O Mestre Yoda cagaram uma filosofia dele nesses novos Star Wars, entendeu? Ele é o cara que simplesmente, assim, ele é tão na dele que ele não luta. Tipo, ele realmente é o mestre, entendeu? Cara, que depois o Mestre Kami olha de lado, assim, o Goku tá soltando um Kamehameha num Fusca, né? Só ele, vixe! Essa escolha aí do automóvel foi genial por parte do autor, viu, mano? E no começo tinha direto, né, cara? Fusca. Era inacreditável. Os fusquinhas são bem feitos, velho. É, foi assim que acabou os Fusca, mano. Os caras treinando Kamehameha em casa, né, e tal. Mas agora, o torneio ali do Jack Chun foi engraçado demais, mano. Tu é doido, mano. Esses bichos tentando descobrir se o Jack Chun era o Mestre Kami, mano. Puxando ali a peruca dele. Ah, mas eu acho que não é ele e tal, não sei o quê. Kuririn ali, não, mano, é o Mestre Kami e tal. Só o Mestre Kami lá, todo disfarçadozão. Mas era legal, que é tipo assim, isso é uma coisa que eu queria estar falando, tipo assim, o Mestre Kami não luta, mas ele é tipo assim, ele é mega legal, que é tipo assim, ele no torneio, é, tipo assim, ele luta entre aspas, mas ele, tipo, quando tem uma parada que nem a Red Ribbon e tal, ele não cai na porrada com ninguém. É. Pelo menos não que eu lembre. A motivação dele de entrar no torneio é justamente essa daí. Ele pensa, não, eu vou ter que entrar porque se algum deles dois ganhar o torneio, eles vão perder a motivação de continuar treinando, pois vão ficar se achando, não sei o quê. Achar que isso é o bonzão, né? Eu quero dizer. Bonzão da papiota. Vão receber o prêmio em dinheiro, vão se acabar na farra aí. Agora a saga da Red Ribbon, não me lembro muito bem, não. Aquele cara, ele quer pegar as esferas do dragão. A Red Ribbon tem uma das esferas, se não me engano. Então eles vão até lá pra poder ir atrás da esfera e tal. E a Red Ribbon acaba descobrindo que eles têm esferas. Você se lembra qual é o objetivo da Red Ribbon, sem pesquisar? Não lembro. Você se lembra quem é o chefe da Red Ribbon? É o General Red, né? Aquele doidão ali, cabelo vermelho. Pois é, mas é isso que eu acho genial do Dragon Ball, mas os objetivos do cara. Não, lá vem. General Redman, é porque esse bicho media, mano. 2 palmos, mano. Ele queria ser. Motivação putaria demais, meu. A Ed Ribeiro pousada até pouco tempo no Dragon Ball e até hoje a motivação era essa. Cara, que merda, hein, velho? O cara só queria ser alto, mano. Mas é o tipo de coisa que, por mais esdrúxulo que seja, o cara aceita, mano. O cara, porque se liga que o secretário dele era um afrodescendentezão grandão, né? Porradeiro e tal. É, eu me lembro desse cara aí. É o general, uma mídia do joelho pra baixo, mano, do cara aí. Meio assim e tal. Ah, mas você quis ser alto, cara. Mas estaria a equipe dele, né, mano? Eu me lembro ali que na Red Ribbon o Goku enfrentou um cara que parece o Exterminador do Futuro, mano. O Schwarzeneggerzão. Vixe, mano, o Exterminador, mano. Eu sei que a Red Ribbon tinha um ninja ali. É, o ninja púrpura, né? Tinha um cara que parece o Frankenstein também. É, esse bicho aí se alia ao Goku, eu acho, né, depois. É. Sim, eu acho também. Ele era meio bonzinho. E o General Bluesão ali. O General Blue sequestra a Bulma, não sequestra? Eu acho que o Goku invade a Red Ribbon atrás da Bulma, né? Numa parada dessa. É, aí a Bulma fica doida por ele. Esse bicho é todo gayzão. Mas ele é gay descaradamente, cara. Isso é muito legal, cara. Porque, tipo assim, você vê que a Bulma tá dando em cima dele e esse bicho, não, sai pra lá, é todo... Isso é muito massa, cara. Sai, para, sai. Mas, tipo assim, okay. Cara, a motivação, cara, pouco importa, porque você tá querendo descobrir o universo, você tá... Você gosta do personagem principal. Então, tipo assim, você quer acompanhar a aventura dele e tal. Então, pro cara medir ser mais alto ou uma motivação mega importante, não ia fazer a menor diferença, cara. Esse eu legal lembro, mano. Eu me lembro que o Dragon Ball é um negócio tão interessante que é como a gente disse, ele agradava uma faixa etária tão ampla que o Dragon Ball durou, acho que o quê? Mais de 15 anos, né? No Japão, sendo publicado. Foi de 86... Então... Não, 84 até 95. Eu acho que, até hoje, tem poucos que foram publicar mais tempo que ele, né? Acho que o que foi publicar mais tempo, se eu não me engano, até hoje, foi o Hajime no Ippo, né? Que tá com 20 anos já. É. Agora, o que eu achava curioso, mano, que o Dragon Ball atingia tanto uma faixa etária maior, que eu me lembro de ter um artigo na época, mano, que eu era novo ainda e tal, o Dragon Ball ainda não tinha sido nem passado todo aqui, que tinha um japonês, mano, preocupado com medo de morrerem e não verem um final da série, mano. Sei lá, o cara... Tem gente preocupada com isso no Naruto, cara. Que merda. Não, eu tô preocupado com isso no One Piece, cara. Pois é, One Piece é o cara que tem que se preocupar. Mas o agora cara, tá mas na metade da série, mano. Mas One Piece, o problema não é você morrer sem ver. O problema é o autor morrer antes, que ele disse que a saga tem 20 anos, né, One Piece? Ele disse que a história do One Piece que ele já criou são 20 anos. Ele, tanto que quando deu 10 anos, ele falou, olha, estamos exatamente na metade, que é a headline. Então você tem tempo pra acabar. 20 anos acabou One Piece. O Dragon Ball, mano, foi justamente isso aí, mano. O Dragon Ball foi tão sucesso de um jeito, mano, que os caras não deixavam o Akira Toriyama sair, mano, de casa com medo desse bicho morrer, mano, e não ver o final da série, mano. Não, mas mesmo, isso é preocupante demais, mas tu já pensou, mano, um único cara, mano, gera receita zilionária ali pra empresa, mano. O cara tem que guardar esse bicho muito bem, mano. Agora, depois da saga da Red Ribbon, tem um tal Pai Pai, depois é o Piccolo, não lembro não. Mas é o Piccolo. A saga dele adolescente ali. É, porque o Dragon Ball é assim, né? Ele vai crescendo durante a história, né? E o foda é isso aí, mano, também. O cara acompanhar ali o personagem e tal. Eu não lembro direito, mas o Piccolo, ele prende o Piccolo do negócio, né? Lá do... Ele usa o Mafuba e prende o Piccolo, não é isso? Ixi, Mafuba, mano. É porque, assim, depois da saga do torneio do tal Pai Pai, que é o que aparece o... Tem Shinran, né, também, o Tsuru. Tem essa aí também. Aí já aparece o Ten Shinran e o Caos nessa saga aí. A saga do Tal Pai Pai começa no final do anterior. É. Que alguém mata o Kuririn e ninguém sabe quem foi. Vão atrás de descobrir quem é, não foi isso? Pra variar tem que ser o pobre do Kuririn, né, mano? Não, mas não é isso, não. O que eu me lembro é isso. É tipo assim, alguém mata o Kuririn, eles encontram o Kuririn morto e tal, aí eles vão atrás de descobrir quem foi. A galera, de novo, mano. Eu sei que tinha um índio ali na saga do Tal Pai Pai. É, aí na saga do Tal Pai Pai apresentada a torre do Senhor Kaiô, né? A primeira vez, do né? Kaiô tá. Não, do gato, né? É, do gato, porque eu putaria invocar Dragon Ball, porque ele chega na sala do gato, aí beleza, aí ninguém tem a curiosidade de olhar o... como é que se diz? O terraçozão tem em cima, né? Da casa do gato. É, ah, beleza. Né? O cara chega até aqui, é um cubículo de, sei lá, 5 metros quadrados. E em cima tem um mega terraço. Mas, não, beleza, não deve ser nada, não. Né? Vamos ficar por aqui e tal. É o mestre carinho. É a laje, é só a laje. É pior que lá, e tipo assim, lá é a casa de Deus, né, cara? Lá, que aqui é. Ficou conhecido como o... A igreja, né? Não, aqui o nome de, é o nome do carinha é o... Igreja. Não, mas é porque aqui o ficou como mestre... Aqui ficou como senhor Kami, né? Não, Kami-sama. Kami-sama. É. Pois é, eles não traduziram. E, tipo, Kami-sama é Deus. Aquele maluco ali é o Deus da Terra, pô. Ah, sim. É. Não, foi ele que criou as esferas, né? Explicado. Pô, ele é Deus, cara. Tu não entendeu? Ele é Deus. Ele criou tudo. Ele criou a Terra, pô. Eu pensei que tu tava falando do gato, mano. Do carinha. Não. O no terraço vive Deus, entendeu? Do gato. Estaria isso aí, né, mano? Porque o Goku sobe lá na torre do carinha aí. Ah, mas eu sou um mestre mega poderoso. Cara, olha aí, mano. Eu sou um gato. Meu. A gente vai lutar. E a Jirobe mora lá louco. Também? E a Jirobe lá também. Aí é o Jirobe. Aí, a primeira aparição de a Jirobe também é importante aí na série. É foda que a Jirobe tá lá também. E a Jirobe é um medo, né, cara? Ao doido, como mano, é que ele sobe ali, mano? Cara, o Goku chegou lá. Eu acho que a Jirobe foi mostrar que aquilo que o Goku fez não é nada, né, cara? Tipo, comparado ao poder das outras pessoas, o Goku ainda não é tão poderoso. O Dragon Ball também tem essas paradas, mano. Porque a própria subida do Goku gera um treinamentozão fodão, né? Pois é. Estaria isso aí, né, mano? O cara, rapaz, tu tá me subestimando ali, o mestre carinha. Ah, tenta dar um murro em mim. Aí o cara, o Goku vai lutar com ele, esse bicho dando umas desviadas muito loucas, cara. Vixe, meu! É muito louco mesmo, velho. Daria. Os personagens são tudo simples, mano. O poderzão muito louco, mano, dos caras. Cheirado. A saga do Piccolo realmente não me lembra ali no Dragon Ball pequeno. A saga do Piccolo também é fácil de justificar, mas só porque o mal volta à Terra. Mas, assim, pelo que eu lembro, basicamente o Piccolo chega, o Goku toma a pisa dele, ele aprende um poder que pra aprender o Piccolo. Ele prende o Piccolo dentro do fundo de uma garrafa, né? Eu sei que a gangue do ele Piccolo é um saci, era mano. O... A gangue do Piccolo era dos instrumentos musicais ali. Eu me lembro que tinha um piano e o tamborim. Eu não me lembro não, que eu assisti todo quebrado ali o Dragon Ball. Mas eu sei que... E pra quem não se lembra aí, não vou nem contar a vazidade do Jota, o Goku mata o Piccolo. É. Goku mata o Piccolo? Mas assim, não, ele... Mas foi como eu disse, eu não lembro, mas eu lembro que não é o Goku, é o Mestre Kami, usa o Mafuba e prende ele. Mas aquela cena clássica que o Goku atravessa os peitos do Piccolo. É verdade. Mas eu me lembro... Assim, eu tô dizendo que, como eu falei, eu não lembro. Eu lembro que usa o Mafuba pra atravessar dele. Só uma memória implantada, né? É que eu me lembro. Não, mas não, usam sim, eu tenho certeza absoluta. Pode procurar aí, como o Mestre Kami usa uma fuba pra prender o Piccolo. Eu me lembro do que passou no Dragon Ball Z explicando, né, que o Goku matou o Piccolo, justamente fazendo isso aí que o Neto disse, atravessando ele. Aí antes dele morrer, ele cuspiu um ovo ali, que foi o Piccolo normal ali da série Z. Piccolo é porque era o Piccolo da Maior, né? Não, era o Piccolo da Maior que cuspiu o Piccolo, não foi não? Foi. Isso. Aí esse outro Piccolo é o que mais tarde vai aparecer num torneio ali pra disputar com o Goku. É, o Goku aparece grande, né, não sei o que e tal. Vingança que matou o pai do cara. Será que os nossos amigos vão conseguir terminar este podcast antes do planeta explodir? Não perca no próximo episódio de AzillaCast Dragon Ball Z.